Amém, glória a Deus. Nesta manhã eu queria que você abrisse a palavra em Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18. Eu vou ler uma tradução um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá bom? Diz assim: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. E esse texto, quando ele fala o caminho dos justos, quando eu li essa tradução específica, né, que é como a primeira luz do amanhecer, me veio assim uma coisa tão gostosa de imaginar aquela primeira luz do amanhecer vindo, né? Uma coisa leve, uma coisa doce, uma coisa suave. E depois essa luz vai ficando forte, forte, até ela se tornar, até o dia clarear. E aí eu já comecei a imaginar uma luz muito forte, né? Com muita força mesmo, muito vigorosa, muito brilhante. E isso nos fala tanto de algo progressivo que é na nossa vida, um crescente de uma luz que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Isso fala de algo progressivo, né? De algo crescente. E na minha perspectiva, assim, enquanto eu orava, enquanto eu lia, o entendimento que eu tive desse dia perfeito é quando a luz de Jesus pudesse brilhar plenamente nas nossas vidas. Então, eu creio que a nossa vida nessa terra realmente é um caminhar em que cada dia a gente precisa se tornar mais parecido com Jesus. E à medida que a gente se torna mais parecido com Jesus, essa luz vai brilhar com mais força até ser dia pleno. E Deus tem isso para mim e tem isso para você. E quando fala que é o caminho dos justos, ou a vereda dos justos, é como essa luz, você precisa se identificar com essa palavra. E aí eu quero que você relembre, né, em Romanos 3, 24, que é um texto muito conhecido, que fala que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos esses justos desse versículo. Nós fomos justificados por Cristo. E em Romanos 5, se você puder ainda abrir. Romanos 5, verso 1. Até o 5 e depois do 10 até o 11. Vamos ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Eu quero que você guarde isso. Nós estamos firmes nessa graça. E gloriamo-nos, primeiro, na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, esperança não confunde, ou seja, né, há uma certeza, uma confiança, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque se nós, quando inimigos, versículo 10, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, ou seja, já salvos pela sua morte, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos, terceira coisa, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós fomos justificados pela graça e pela fé. Então, vamos recapitular. O caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. É uma luz que vem, começa, né? Ela vem naquele texto que eu li, da forma que eu li aqui, como a primeira luz do amanhecer. E ela brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. E nós somos esses justos. E aqui nós lemos que nós somos justificados pela graça, nós somos justificados pela fé. Em Atos 13, 39, fala que a gente foi justificado pela fé por tudo que pela lei de Moisés não era possível a gente ser justificado. Então, nós somos justos. E interessante que ele fala de nós nos gloriarmos em três coisas, vocês lembram? Na esperança da glória de Deus, futuro. Nas tribulações, hoje, eu falei que a Rebeca, sempre que ela ministra antes de mim, ela dá spoiler de todas as minhas mensagens. Então, você se gloria na esperança da glória de Deus, que é uma coisa para o futuro, na vida eterna que nós temos com Ele, mas também nas tribulações, que é algo que a gente vive hoje, e no próprio Deus. E aí nós vamos falar sobre isso também. E quando inimigos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho, muito mais agora já reconciliados, depois que a gente já entendeu o que Jesus fez na cruz e já aceitou o sacrifício de Jesus por nós, nós seremos reconciliados, salvos pela sua vida. Então, para mim, né, diz respeito a esse tempo que a gente vive. O Senhor já nos salvou, nós temos vida eterna, nossa vida está garantida em Deus, e Ele também nos salva no nosso dia a dia. Nós temos, com essa palavra, que ter o entendimento que todos os nossos problemas já estão resolvidos. Você consegue entender isso? Você foi justificada pela fé. Você foi justificado pela fé. Você tem vida eterna com Deus. Seus problemas estão todos resolvidos. Eles foram resolvidos na cruz. Está consumado. Você terá vida eterna com Deus se você foi justificado pela fé. Então, salvos pela sua morte e eternidade com Deus. Mas também salvos pela sua vida. Para quê? Para uma vida abundante nessa terra. Todo dia com Deus, aqui. Todo dia com Deus, aqui. A obra de Cristo que foi consumada na cruz, ela nos alcança hoje também. E é nessa confiança e nessa certeza que nós precisamos viver. E é sobre essa confiança que eu quero falar nessa manhã. Essa certeza que a gente precisa estar alicerçado nela, como foi dito hoje mais cedo. Nós precisamos entender e viver uma vida nessa terra entendendo, primeiro, que os nossos problemas estão todos resolvidos em Deus. Que Deus nos ama tanto que Ele está cuidando de tudo para nós. Tudo que diz respeito à sua vida, Deus está cuidando. E que as tribulações que nós realmente vivemos, e elas são reais, mas deixa eu te falar, elas são passageiras também, elas são o que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Ele, para que a nossa luz possa ir brilhando cada dia mais. Vocês se lembram bem que há uns anos atrás não era obrigatório o uso do cinto de segurança. E por mais que era recomendado que se usasse, nós não usávamos o cinto de segurança. E outra coisa, a gente punha a família inteira dentro do carro, com gente no colo, eram 7, 8, 10 pessoas dentro do carro, e por mais que falasse que era perigoso, que não deveria fazer daquela maneira, nós fazíamos. Quando que isso mudou? Quando veio a lei e quando você começou a pagar uma multa se você descumprisse isso. Nós só mudamos a nossa conduta porque veio a multa. Porque se não tivesse, ia continuar sem usar o cinto. Então, a multa, ela veio, que a gente acha ruim e negativo, mas ela veio para transformar uma conduta. E vocês já perceberam que a geração mais nova entra no carro e coloca o cinto automaticamente? Que é mais difícil agora alguém esquecer de colocar o cinto, principalmente os mais novos? Você pode até, por causa da nossa cabeça dura que a gente tem mesmo, de gente mais velha, um dia falar, não vou colocar e andar sem e ficar correndo risco por aí. Mas você não deixa os seus filhos sem e eles têm muitas vezes mais cuidado de colocar o cinto e perguntar se está todo mundo sim do que a gente. Mas por quê? Porque teve multa. Então, imagina que Deus também trata a gente como se fosse uma multa mesmo. Então, a tribulação é a maneira que ele tem de transformar a nossa conduta aqui. E se você quer ser mais parecido com Jesus, vai vir fogo de Deus sobre a sua vida na forma de fogo purificador, aquele fogo que vem para nos limpar, para tirar impureza, para transformar a nossa forma de ser, de ver, para trazer o nosso caráter cada dia mais parecido com Jesus. Então, ele vem, se manifesta, transforma o nosso caráter com o objetivo de nos fazer mais parecidos com Jesus. Agora, qual que é o propósito disso também? Vamos pensar, qual o propósito de você se tornar cada dia mais parecido com Jesus? De cada dia a sua luz brilhar mais até ser dia pleno. É para você ser salvo? É? É para garantir o seu lugar no céu? Não. Nós não fomos justificados pela fé? Não é gratuito? Não é pela graça? Então, por que que Jesus quer você mais parecido com Ele? Para que Ele possa manifestar a vida dEle a outras pessoas. Para que outras vidas sejam alcançadas através da sua vida e da luz dEle que brilha em você. Porque Ele não está aqui na terra mais, Ele deixou a igreja. E eu e você somos igreja. E essas pessoas perdidas, elas precisam ser alcançadas por aquilo que nós temos de Jesus na nossa vida. E nós somos responsáveis por levar essas boas novas de salvação aos perdidos. Nós somos responsáveis por levar o amor de Deus até os confins da terra. Nós somos responsáveis por perfumar esse país e todo esse mundo com o bom perfume de Cristo que flui da minha vida e da sua vida. Porque Jesus não está aqui mais, como eu disse, fisicamente. Ele deixou o corpo dele aqui e nós precisamos refletir essa luz. E por isso Deus quer você mais parecido com Ele. Então, quando vier uma provação, e na verdade não precisava quando vier, né, gente? A gente vive provação, a gente respira tribulação todo dia. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a enxergar a tribulação de uma maneira diferente. E qualquer desafio novo que se apresentar a você, você vai começar a entender que aquilo é a forja de Deus na sua vida, é a maneira que Ele vai usar para te transformar. Então, em vez de você descabelar ou desesperar, ou começar a ficar muito triste, muito para baixo, você vai pensar, Senhor, me ajuda a enxergar o que no meu caráter que o Senhor está querendo transformar através dessa situação. Porque toda situação vai trazer com ela um ensino e uma transformação de caráter, se você estiver atento como filho de Deus que você é. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, nós temos esse propósito de espalhar e de proclamar. A gente tem um texto muito lindo que fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Então, você tem essa missão. Eu tenho essa missão. Nós estamos aqui com esse propósito. E sem confiança é impossível. Sem essa convicção, sem essa certeza. Qual certeza? De que eu fui justificado pela fé e pela graça. De que eu tenho vida eterna com Deus. De que Deus quer usar a minha vida. E que Ele está cuidando de tudo que diz respeito a mim. E que as tribulações são forjas de Deus na minha vida para me fazer cada dia mais parecido com Ele. Você precisa ter essa confiança e essa fé inabalável, porque aí você vai poder passar por todos os momentos, pelas estações, pelas alegrias, pelas tristezas, sem nunca perder a fé, a confiança, a convicção de quem você é em Deus, de quem você é para Deus e quem é Deus realmente na sua vida. A sua fé vai poder se tornar inabalável quando seus olhos se manterem fixos no autor e consumador da sua fé. Outra coisa que eu queria que você entendesse nessa manhã, falando sobre confiança, é que desde o Éden, Satanás ele trabalha para abalar a nossa confiança em Deus. Ele trabalha para abalar e para lançar dúvida, sempre. Então, eu queria que a gente voltasse lá em Gênesis 3, no verso 1. E nós vamos ler Gênesis 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que está acontecendo nesse momento? Satanás está vindo para lançar dúvida. Para falar o que Deus disse, não é o que Ele disse. E aí ele fala... Respondeu-lhe, ela fala, né? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, olha só, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu fiquei imaginando a cena da serpente conversando com a mulher. E você tem que pensar que elas estavam num jardim. E em algum lugar do jardim estava a árvore, provavelmente próxima. E na hora que o diabo vem com a dúvida, e vem com o questionamento, e coloca, né, em dúvida tudo o que Deus disse, eu imagino que enquanto ela estava conversando com a serpente aqui, na hora que o diabo falou essa última palavra, ela fala assim, ó, vendo a mulher que era boa, eu fiquei imaginando ela virando os olhos e olhando para a árvore. Então ela parou, ela tirou os olhos da serpente e olhou para onde? Para a árvore. E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, presta atenção. Só há uma maneira de se livrar das artimanhas do diabo. Na hora que ele mandar você lançar a dúvida, para você olhar para a circunstância que você está vivendo e falar, não dá mesmo, Deus não está nisso, Deus não está comigo, Deus me esqueceu. Você precisa, pela fé, olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. É nessa hora que você não pode olhar para a circunstância. É nessa hora que o diabo vai lançar a dúvida para falar, olha o que você está passando. Deus está com você? Ele tem mesmo pensamentos de paz ao seu respeito? Mas olha a sua vida hoje. E nessa hora, é uma decisão minha e sua. Você vai escolher para onde você vai olhar. E a Bíblia nos instrui como filhos justificados, que é para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e não para as circunstâncias. Não tem como viver uma vida nessa terra com uma fé inabalável se você não experimentar e vivenciar esse tipo de situação. E conseguir, no momento da dúvida, no momento que o diabo vem, ele vem. Satanás trabalha 24 horas por dia para tirar a sua fé, para roubar a sua paz, para tirar todas as suas convicções em Deus, para te falar, está tudo errado, lançar a dúvida e falar que não tem jeito. E nós temos que ter essa consciência. E olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé não é algo místico, sobrenatural, não, é você buscar a Deus, é você orar, é você falar com Deus, é você parar para estar com Deus, é você contemplar o Senhor, é você ir para um lugar, para o seu quarto, com o olho aberto, com o olho fechado, olhar para o céu, para onde você quiser, mas falar com Ele. Isso é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É você parar para estar com Deus, para contar para Ele o que está acontecendo, para ouvir o que Ele tem para te dizer. É orar, olhar para Ele em oração, em súplica, em rendição, em adoração, cantando, falando, salmodiando, chorando, fazendo o que você quiser, mas desde que você olhe para Deus. Busque a Deus. Não busque alternativas, não busque pessoas, não saia contando para todo mundo, não saia contando seu desespero para todo mundo, busque pessoas para se aconselhar, busque pessoas para conversar, mas busque a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. Tenha esse entendimento. E você pode dizer, ah, mas ele nunca me disse nada específico sobre esse assunto. Tem uma coletânea de livros sobre qualquer assunto da sua vida à sua disposição. Para ler a sua Bíblia. Para estar com Deus. Para de viver só da palavra que é falada no culto, só da mensagem que você recebe, do versículo da Bíblia automático. do Instagram, que você ouve um áudio, um pedacinho de pregação aqui, YouTube, e não sei quantos áudios de ministração e de palavra que você possa ouvir. Isso é maravilhoso e isso acrescenta nas nossas vidas, mas não troque a palavra de Deus diretamente ao seu coração, Ele falando a você, no seu quarto, por nada que você possa receber de restaurante. Produza a sua comida. Pare de comer só em restaurante, só terceirizado. Faça o seu alimento diante de Deus. Receba dEle o que Ele tem para a sua vida. Porque na hora que você receber dEle, a sua fé se torna inabalável. Porque aí você sabe que Ele disse para você. E aí você vai poder crer no que Ele disse para você. E você vai poder viver o que Ele está falando com você na prática. Sua confiança será alimentada assim. Sua visão será ampliada. Você terá novas reações, novas ações, nova perspectiva. Irmãos, nós precisamos de comunhão com Deus. Não há como levar essa vida de uma luz crescente sem crer no que Ele diz a você pessoalmente. Aí sim você vai poder decidir descansar em Deus. Aí sim você vai conseguir confiar em Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo. Mas tem que ser algo dEle para você. Algo íntimo e pessoal. É o seu relacionamento com Deus. É você e Ele. A palavra do diabo sempre será duvide. Sempre será. Será que Deus realmente te ama? Sempre. Ele sempre vai soprar no seu ouvido. Acho que não é bem assim, hein? Será que Ele disse isso mesmo? Olha lá. E aí a mulher, vendo a árvore, pegou. E você vai falar, não, eu não vou olhar. Sabe por quê? Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Não por vistas. E é nessa hora que a gente precisa discernir o nosso verdadeiro inimigo. E todas as mensagens que Satanás envia através das circunstâncias. E você precisa colocar essa palavra que ele manda nos seus ouvidos e colocá-la do lado da palavra de Deus e ver se aquilo é realmente verdade. E quando você perceber que não é, você precisa descartar aquilo que você está ouvindo, que não vem de Deus. Para terminar, eu quero contar uma experiência, porque preparando essa palavra durante a semana, eu tive uma experiência muito interessante com uma planta que está lá em casa, num vaso. Mas eu só quero ler uma última frase que eu deixei escrita aqui quando eu estava preparando, para você guardar. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque sem ela, você dá ouvidos ao diabo e não a Deus. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de que você dê ouvidos para aquele que é mentiroso desde o princípio. E, para terminar, né, a gente tem uma planta lá nessa casa que a gente mudou, num grande vaso, assim. E, desde que a gente mudou, ela está completamente seca. Ela ficou lá, a gente foi molhando, e sempre me vinha, né? Ah, eu quero parar uma hora para comprar um fertilizante, um adubo, não sei, para ainda tentar, porque ela era muito bonita, muito bonita. Porque, mesmo toda seca, ela estava muito bonita. E depois até uma pessoa falou, corta os galhos, a gente cortou, e está lá, só o tronco e aquela coisa seca. E essa semana eu parei para comprar esse adubo, fertilizante, uma terra vegetal lá, umas coisas diferentes. E eu fui cavar em volta, né, daquela raiz para colocar esse adubo. Só que, como era uma planta ornamental, assim, num vaso decorativo, sabe aquelas pedrinhas de jardim que eles colocam para enfeitar? aquelas bolinhas marronzinhas assim, em cima da terra estava cheio daquelas bolinhas. Então, eu tive que primeiro remover as pedrinhas decorativas para depois chegar a mexer na terra, né? Enquanto eu estava retirando aquelas pedrinhas, Deus começou a falar comigo que as pedras não eram o problema. Apesar daquelas pedrinhas parecerem sufocar aquela planta, as pedras não eram o problema. E aí eu parei e Deus começou a falar comigo, o que é externo não é o problema. Os desafios, as tribulações ou o que vem de fora não é o problema. Não é o problema. O problema é a nossa raiz. E o problema ali era para baixo. E aí eu fui tirando, e Deus foi falando sobre confiança. A confiança em Deus, ela brota de dentro para fora. Assim como a vida daquela planta. A vida dela, ela vem de dentro para fora. Não tem a ver com o que é externo. Tanto não tem que eu me lembrei que, há poucos dias também, eu passando ali na Avenida Barbacena, tem uma árvore lá que eu sempre admirei muito do lado direito, assim, de quem está... Ah, não sei explicar. Indo ali, que o tronco dela é muito, muito, muito grande, muito largo. E as raízes de uma árvore forte, elas estouram até o cimento do chão. Tem gente que tem que mudar, às vezes, a estrutura na frente da casa, porque a raiz ela sai arrebentando com tudo. Então, quando você tem uma planta saudável, aquilo não tem como, ninguém segura. Hoje a Rebeca falou, né? Ninguém segura. Ninguém segura. Coisas externas, elas podem até sufocar, mas as internas, elas geram vida. Então, não tem a ver com circunstâncias, nem tem a ver com coisas físicas ou materiais. E na hora também me veio aquele versículo que eu queria que você abrisse aí, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, que fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então, vamos ler. Por isso, não desanimamos. E aqui é um capítulo que fala de provações e de aflições. E por que, que a gente não desanima? Então, por que, que você não vai desanimar e não desanima diante de circunstâncias difíceis? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E aí vem mais um spoiler da Rebeca. Você pode estar gastando toda a sua energia, a sua força para remover as pedrinhas, para resolver o que está externo, para resolver os desafios, para resolver as circunstâncias, para vencer os problemas. E Deus quer que você gaste toda a sua energia fazendo a sua raiz ser tão forte, tão forte, tão forte nele, que nada vai te deter. E essa raiz forte, ela só vem por um relacionamento profundo com Deus. Então, para de gastar energia em tentar resolver as coisas que você precisa resolver e começa a gastar energia e tempo com Deus. Dê foco à palavra de Deus, dê foco ao seu tempo de oração com Deus. Dê foco ao seu tempo com Ele. E você vai ver literalmente essas coisas, essas pedrinhas serem removidas por Ele. Porque nós cantamos aqui desde o início que a guerra é dEle. Ele é o nosso general e é Ele que vai à frente. E ele vai à frente e vai desbaratando e vai desembolando toda a sua vida. E aquelas coisas que você precisa que sejam resolvidas, ele vai resolver para você. Ele vai resolver por você. Ele vai trazer a vitória. Ele vai mover céus e terra em seu favor. É ele que vai trazer a solução, o caminho, a melhor maneira, a sabedoria, a saúde, a cura. Caminhe nessa confiança. Caminhe confiando em Deus. Tenha certeza de que você foi justificado. Saia daqui hoje sabendo que todos os meus problemas estão resolvidos. Está consumado. Então, o que está diante de mim, eu vou para diante de Deus para saber o que Ele quer fazer. O que Ele quer transformar, o que Ele quer me ensinar. Porque tudo que Deus permite na nossa vida é para crescimento e para edificação, não é punição. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem graça e bênção para a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar agora. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. É um caminho leve, é um caminho doce, é um caminho suave. E à medida que você vai buscando a Deus e se alimentando da palavra, sua luz vai brilhando cada vez mais, até ser uma luz forte, brilhante, vigorosa. Deus tem feito algo na sua vida e está te levando num crescente, num progresso contínuo. E por mais que os desafios estejam diante de você, nunca se esqueça de que você foi justificado pela fé e pela graça. De que é para você se gloriar na esperança da glória de Deus. É para você se gloriar nas tribulações. Porque elas vão te fazer uma pessoa mais parecida com Jesus. E a terceira coisa que diz no texto é que é para a gente se gloriar no próprio Deus. Você vai se gloriar no próprio Deus na hora que você parar para estar com Ele. Estar com Ele. Estar diante dEle. Deus quer você se alegrando nele. Deus quer você se relacionando com Ele. Deus quer você tendo Ele como melhor amigo. Deus quer que você verdadeiramente ouça a voz dEle. Não através de outras pessoas, não através de outras pregações, não através de qualquer outra coisa, mas Ele quer falar com você pessoalmente. Ele quer te edificar pessoalmente. Ele quer te fazer crescer pessoalmente. Nessa manhã, o convite que eu faço a você é de erguer os seus olhos para Deus. Firmar sua confiança e sua fé em Deus. Ter certeza de quem Ele é e do que Ele fez. Ter certeza de quem você é nele. E ter certeza de que Ele está cuidando de tudo para você. Deus está cuidando para você. Deus está cuidando. Para de dar ouvido à dúvida, para de dar ouvido a mentiras, para de ouvir todos os dardos inflamados do diabo no seu ouvido, dizendo tudo que é contrário à palavra de Deus. Creia naquilo que Deus te falou. Creia no que está escrito na palavra e proclame aquilo que você crê, mesmo que você não esteja enxergando. O versículo sobre fé, que fé é certeza de que você não está vendo, desde que Deus falou comigo há muitos anos atrás sobre esse versículo, eu sempre criei um jeito de levar as coisas. Quando tem alguma coisa que eu espero, ou que eu quero, ou que eu desejo, eu imagino aquilo acontecendo. Eu crio uma cena mesmo. Então, vou dar um exemplo qualquer aqui. Você gostaria de que seu filho tivesse uma reação diferente da que ele tem. Então, você, na sua mente, imagina, naquela mesma circunstância, ele tendo a reação que você espera, ou esperava. E você crê aquilo, você crê naquilo. E você espera aquilo. Então, hoje, o que que você precisa crer? O que que você precisa contemplar com os olhos da fé? Você ainda não está vendo, mas você já tem condição de ver na sua mente. Imagina o que você quer. Imagina a cena que você quer. Imagina o que que você quer resolvido. Às vezes, você precisa de uma funcionária na sua casa que seja assim, assado, assado, assado. Mas você nunca falou para Deus assim, características. Eu estou falando de coisas simples mesmo. Às vezes você está com uma expectativa, você queria ter um funcionário que agisse de uma maneira, que fosse mais proativo, e você nunca orou e imaginou esse funcionário e falou, Deus, é assim que eu quero. E em qualquer outra situação da sua família, seja de relacionamento, seja da sua saúde, começa a ver o seu corpo curado, começa a ver você andando bem, começa a ver você com o exame de sangue perfeito na sua frente, assim, com todos os níveis corretos. Começa a contemplar com os olhos da fé aquilo que você crê, aquilo que você espera. O apartamento que você quer morar, começa a enxergar, começa a falar, como que vai ser esse apartamento? Você quer quantos quartos? E vou te dizer, Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos. Quando a gente mudou do lugar que a gente estava, eu pedi para Deus, eu só queria um lugar que eu tivesse silêncio e que não fosse muito quente. Eu nunca imaginei que Deus ia me colocar onde Ele me colocou. É um verdadeiro presente. É um silêncio que entra assim na gente, até é curador. E é um lugar fresco, porque é no alto. E até hoje, já tem 4 meses, eu choro de gratidão a Deus. Porque Deus é o Deus que vê o nosso coração e que cuida das nossas coisas. Ele está interessado na sua vida. Ele está interessado em te ajudar. Ele quer te ajudar a resolver os seus problemas. Ele quer. Não escute nada que diz o contrário. Deus está com você e Ele vai te ajudar. Que Ele te dê novos olhos nessa manhã para enxergar o que você está vivendo de uma maneira diferente, sobre a perspectiva dEle. Porque um dia Deus falou comigo, o que é montanha para você, filha, para mim é pó. Começa a enxergar de onde eu enxergo. Que Deus te leve para esse lugar alto hoje. Nessa manhã, esse lugar de confiança, esse lugar nele. Para que Ele te dê a perspectiva dEle sobre todas as coisas. E eu também libero sobre você palavra profética de que haverá solução, resolução, liberação de Deus sobre a sua vida. E sobre tudo que você precisa da intervenção de Deus, virá. Virá a intervenção, virá a sabedoria, virá a graça. Virá o livramento, virá o recurso, virá tudo que você precisa. Em nome de Jesus, em qualquer área da sua vida. Seja física, seja emocional, seja material, seja espiritual. O Senhor derrama sobre a sua vida hoje, da graça dEle, se você simplesmente olhar para Ele. Porque a palavra dEle que é para a gente chegar com confiança e que Ele virá. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Levante o seu olhar para Ele nessa manhã com confiança, com fé, crendo que Ele é o Deus que opera milagres. Ele faz aquilo que ninguém acredita que Ele faz ou que pode fazer. Ele pode tudo. E eu te convido a ficar em pé no seu lugar. Enquanto nós cantamos, se você tem um pedido de oração, um desafio pessoal, familiar, qualquer questão que você queira deixar no altar, você vai trazer e nós vamos orar em unidade para que venha a intervenção de Deus sobre qualquer assunto que seja. Amém? Então, enquanto nós cantamos, você vai apresentar um pedido diante de Deus com fé, com esse entendimento, crendo que você foi justificado, crendo que seus problemas estão resolvidos, crendo que é para se gloriar na tribulação e crendo que é para você se gloriar em Deus, que você vai buscá-lo, mas que apesar de qualquer coisa, Deus é o Deus que derrama a bênção dEle sobre nós quando estamos juntos e unidos em qualquer assunto. Então venha em unidade, nós vamos como igreja abençoar a sua vida e entregar. Enquanto eles cantam, você pode sair do seu lugar.